Aí, chapa, hoje eu acordei, certo? E quis expressar meu sentimento sobre a música. Dizer tudo o que ela significou e significa na minha vida, certo? Olha a transpiração, música é emoção. Música é a voz que vem do coração. Música é vida, chapa, música é mais que isso. Música é minha crença e é meu compromisso. Música é meu passado, música é meu presente. Música é meu futuro, é o que liga sempre. A música é história, é toda a nossa glória. Um presente de Deus pra selar a vitória. Música é minha fala, minha mente, minha alma. Música é o espelho do que eu vivo agora. Meu juiz é o caderno, a caneta e o papel. E eu procuro ser livre no banco dos réus. A poesia é luz, a nossa história é mais. Um salve pra favela e vitória aos demais. Se pensa como eu, embarque no meu mundo. Se o som corre na veia, é nós, vagabundo. Se encontre nesse timbre, se perca no meu verso. Vamos arrombar as portas, é nós contra o universo. Vivemos condenados a dor ao fracasso. Chegou a hora de vencer e mudar esse quadro.